Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestre. Está no ar mais um episódio do seu, do meu, do nosso Fate Masters, o podcast dos Algozes dos Jogadores. Hoje, episódio 63. Eu, Cicerone, na condução, conto com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, e hoje a gente vai fazer uma coisa que todo mundo pede, que é um exemplo de sessão zero para um jogo que vai ficar aí depois para vocês decidirem se vocês vão querer ver o Fate Master jogando ou não. E a gente vai aproveitar e revisitar um dos nossos queridinhos, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Salve, salve! E sou eu, Rafael Mello, Velho Lixo. E hoje a gente vai tocar no que você pediu e o principal de tudo. É um jogo que está na fila de espera para vir para o Brasil. Também fica de olho, porque talvez você esteja tendo uma palhinha antes de começar o financiamento. E, sendo bem honesto, é um 5 perfeito, o nosso primeiro 5 perfeito. E você tem a grande chance de amar também. Exatamente, espectadores, porque estamos falando do Uprising The Dystopian Universe RPG. Para quem não lembra, ele foi tema do nosso episódio 39... Bota aí 24 episódios atrás. E a gente, como já foi adiantado aqui pelos meus compadres, a gente decidiu voltar a este jogo por conta do anúncio da Indivisível. Mais uma vez, o grande Leonardo Rimura. O anúncio da Indivisível de trazer este jogo para o Brasil. Sim, sim. É, porque é um jogo que... Não é à toa que ele é um dos nossos crivos perfeitos. Além disso, tem o fato de que a gente participou do playtest desse jogo. E é assim como no caso do War and the Cape, que não foi um dos nossos crivos perfeitos, mas a gente viu esse cara crescer. E agora vamos ver se ele vem pro Brasil, se interessa aí o pessoal, e esperamos que interesse muito para que quando abra um financiamento a galera aproveite, porque é um jogo que merece vir pro Brasil. Exatamente, mas para vocês que estão começando a acompanhar o Fate Masters agora e ainda não tiveram tempo nem a oportunidade para ouvir os episódios anteriores, antes de começar a brincar com o Uprising, a gente vai dar uma palhinha, uma lembrança, tá? Do que a gente discutiu no episódio 39. Lembrando, isso é só uma pincelada, tá, gente? Se vocês quiserem ouvir a análise completa do material, procura no Spotify, procura no nosso site, no iTunes, o episódio 39, tá? Fate Masters Analisa, 39, e para ouvir com mais detalhes, certo? Antes de mais nada, ele é Fate Core, ele é Fate Acelerado, ele é o quê? Ele é o acelerado, mas com umas pitadas, uma estrutura que lembra muito a estrutura do Apocalipse, dos jogos Powered by the Apocalypse, mas em termos de regra de Fate, as regras são do Fate Acelerado com algumas customizações, tanto mudança de termos quanto na parte das próprias regras. Sim, ele tem um sabor todo próprio, porque, primeiro, cada ficha é única. Você não cria um personagem do zero, você já começa com um modelo, como a gente vê nos jogos PTBA. Porém, ele tem tantas coisas já pré-prontas de Fate que fica uma ótima porta de entrada para você trazer um jogador que está vindo de um outro sistema e ele ainda está meio no gessinho. Precisa dar aquela quebradinha no gesso. Mas o Uprising, ele tem também, por característica, diversas mecânicas próprias, que vai desde a estrutura narrativa, que é fantástica, mas bem guiada, até a evolução de ficha, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, deixa eu ver se entendi. Então, estamos trabalhando com um jogo de Fate com playsheets. Sim, as cartilhas, playbooks e outros nomes afins. E como todas as suas playsheets, tem suas façanhas já listadas e já tem os seus atributos base mais ou menos estruturados, cabendo você escolher como vai ficar a distribuição. Perfeito. Mas e o cenário? É sobre? O cenário, bom, ele é um cenário distópico, como o nome do jogo já diz. Ele é, pra quem conhece card games, ele é, cards e boards, ele se situa no mesmo cenário de Coup, The Restless e O Night Revolution. A ideia é você se passa todo numa Paris futurista e distópica, onde as pessoas, elas são meio que... Elas vivem tal, e de maneira bem isoladas, e elas trabalham através do uso de realidade aumentada. Aquela ideia de você ter a realidade sua, mas com essa realidade também ela ter projeções aplicadas para o computador. Então, não necessariamente o que você vê é real, o que você sente é real, embora você tenha a noção da realidade. E... além disso, muito das coisas são ocultas por camadas. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico é que você trabalha para uma mega corporação do cenário que te franqueou até acesso aos implantes para realidade aumentada. E o seu serviço em geral é basicamente por meio de gamificação, por meio de joguinhos ao estilo Candy Crush Saga. A questão é, o que você realmente está fazendo, você não sabe, você só está fazendo. O famoso junta três e, de repente, aquele limãozinho que você recebeu é uma ordem de assassinato. Você nunca sabe o que realmente você está fazendo. Exatamente. E para terminar assim, nada é exatamente aquilo que você está vendo, porque, como eu disse, você tem os implantes de realidade aumentada. E não somente esses implantes, eles te rastreiam também por causa dos seus dados de biofeedback, como também você não tem total certeza sobre o que você está vendo, porque como é uma realidade aumentada, você pode comprar, digamos assim, skins para sua roupa. Para quem viu Psycho Pass, lembra um pouco isso. As pessoas se escolherem a roupa na hora de sair de casa e tal. Uma roupa virtual, na falta de um termo melhor. Deixa eu ver se entendi, então. É um de 1984 Encontra a Matrix? Vai um pouquinho além. A gente tá falando de uma brincadeira que 1984 encontra com Cyberpunk. O problema que... eu vejo aqui um problema que, na verdade, com o Uprising veio, e eu vou dizer uma coisa que eu falei lá no review, que eu acho que é oportuno a gente falar. Ele é um jogo menos cyber e mais punk. Ele é menos sobre se entupir de cromo, de armas e sair matando tudo que aparece no caminho. É muito mais sobre como lidar com essa situação opressiva de governo e tal. E eu acho que a coisa que é mais interessante é porque, como eles eles dão importância e ao mesmo tempo não dão tanta importância à realidade aumentada. Porque no final das contas, a realidade aumentada, você vê ela e é isso. Você não tem a certeza de que... se você tá vendo uma pessoa na tua frente, você não tem certeza se ela tá vestindo o que ela tá vestindo. Você não tá... nem se o cheiro dela é aquele cheiro que você tá sentindo. É menos Robert Heinlein e mais Philip K. Dick, então? Isso. Sim. Eu acho que é muito mais nesse esquema, ele é muito mais... por isso que eu falo que ele é mais punk e menos cyber, porque não, o foco não é sobre metralhadoras e katanas de monofilamento. O foco tá em você fazer uma revolução, no fundo é isso, né? Ou impedir que ela aconteça. Mas, bom, é um bom cidadão e ele pode virar um nobre. Ele tem sempre traidores em todos os lados. Ou não. Cidadãos, nobres... e como é a estrutura social dessa distopia que a gente está falando? São três castas bem distintas entre si. E eu uso o termo castas porque a mobilidade social é muito difícil, para quase impossível. Você tem, no topo, uma nobreza. E a gente não está falando de uma nobreza assim do tipo o rei do camarote, não. Estamos falando de condes, barões, duques, príncipes, que eles mandam de fato isolados. Eles não estão nem aí pro resto. E olha que tem os ricos da sociedade que tem acesso a eles, só que sabe o que é? Eles precisam de entorragem. Precisam de gente para puxar o saco e beijar o mindinho. Abaixo disso, nós temos os cidadãos. A turma que acredita piamente que um dia ele terá chance de subir. E que os pobres não podem subir, porque sabe como é que é? Pobre, não, quando vai para o aeroporto, transforma isso numa rodoviária. Mesmo se você considerar que a dívida que você tem relacionada aos implantes para a realidade aumentada, ela é tão grande que ela é medida em notação científica. Mas não importa, o que importa é que eu tenho dinheiro para, sei lá, ter acesso aos últimos pacotes de dados, aí a DLC da última novela que eu estava assistindo. E, por último, nós temos os excluídos. Eu uso o termo excluído mais porque a gente está falando da base, do chão e aqueles que não fazem parte desse mundo implantado e conectado. Então, nessas são três caixas distintas e o jogo a bola. Você pode jogar com membros de cada das três caixas. Não vou negar, não. Você pode ser desde um burguês safado querendo ser menos safado até alguém que está fora dessa sociedade e simplesmente acha tudo patético o fato de que as pessoas olham para o nada e ficam rindo como se estivessem vendo a coisa mais engraçada do mundo. E o governo dessa distopia, como é que funciona? Bom, o governo é aquela coisa que a gente tá mega acostumado de toda a santa distopia. Um governo que ele se aparenta como o grande salvador, porque rolou uma... Até onde todo mundo sabe, rolou uma grande catástrofe e tá tudo, até onde se sabe, fora dos muros de Paris Nouveau completamente fudido, e todas as histórias sobre cidades que ainda existem fora dos muros de Paris Nouveau e sobre os locais fora, eles basicamente são considerados fake news. E essa Paris Nouveau, ela meio que foi reconstruída em cima dos escombros da Paris original. Então ainda existe citação a locais famosos, como o Museu do Louvre, como o cemitério Père-Lachaise e por aí afora. Mas na prática, esse governo tá tentando... É aquela história, é um governo extremamente... É um governo de opressão mesmo, de que tipo, nada que seja a versão oficial do governo é considerado válido, ao ponto de quase negarem a realidade do passado e você não ter acesso a informações como, por exemplo, a questão de como a França lidou com as coisas da Segunda Guerra Mundial e por aí fora. Isso não é importante. História nunca é importante. Isso é história. É passado. O importante é você ficar junto no cubinho. Quem vive de passado é museu. Ah, não. Aquela coisa que só serve pra desfile de moda? Não, obrigado. Beleza, então acho que já demos uma boa pincelada sobre como a sociedade funciona, quais são as classes sociais. A gente já falou antes que é um esquema de play sheets. Também falou que é possível jogar com membros das três camadas sociais, dos altos, dos médios e dos baixos. Alguma coisa que vale a pena mencionar que mostra assim, diferente do Fate padrão que a gente conhece? Eu queria citar uma coisa que quem me conhece sabe que é uma coisa que eu amo de paixão. Amo de paixão mesmo. Que é o sistema de condições que ele agregou. A ideia é meio simples. Ao invés de você ficar calculando o dano como a gente faz no Fate comum, de subtrair o que você conseguiu no teu ataque com o que o outro lado conseguiu na defesa, e isso é o que você aplica de estresse, aí vai lá pra estresse e consequências, ele só trabalha com condições. Basicamente é o seguinte, você sofreu um ataque bem sucedido, você marca uma condição, você marca duas se por um acaso a oposição tiver tido sucesso com um estilo no ataque. Aí qual é o detalhe em cima disso? Primeiro que não é qualquer condição que você pode marcar, o narrador pode determinar que a qualquer momento que você só possa marcar determinadas condições específicas que sejam relevantes para a cena. E outra coisa é que você tem mecanismos diferentes para limpar essas condições. E até mesmo... E isso implica numa outra coisa. Existe uma condição que é a marcada para morrer, que literalmente, dentro do jogo, existe mecanismo pro narrador simplesmente num ataque... Quando o teu personagem ser derrotado, ele literalmente tirar o teu personagem do jogo em definitivo. Você não voltar com aquele personagem. Traduzindo, valor. Saco preto. É. CPF pincelado. O corpo amanhecer largado no Rio Sena. Prestar conta pro criador. Pra mim, isso, quem me conhece sabe, eu acho que isso é muito interessante porque dá aquele senso da... Que às vezes as pessoas não acreditam da importância do dano no personagem. Aquilo faz sentido depois, o que o personagem sofreu. Além do que, pelo que você colocou, ele não usa a métrica tradicional de estresse e consequência, certo? Só as condições. Só as condições. E o jogo se torna extremamente letal. Extremamente. E nesse caso, extremamente letal de maneira literal, dependendo dos acontecimentos. Sim, porque você só tem 5 condições. Você só pode sofrer 5 danos. Interessa se são 5 vezes 1 ou 5 vezes 50. Ou se 3 ataques bem sucedidos com estilo e você já era. E ainda vamos lembrar uma outra coisa. Ela continua com o mesmo efeito das consequências de ser um aspecto em jogo que o narrador ganha uma condição. Aquele que provocou a condição ganha uma invocação gratuita. Ou seja, a espiral da morte se torna ainda mais rápida. É sobre detalhe de como as condições funcionam, elas estão no System Toolkit, tá, gente? Faz parte do SRD, então. Vamos lá dar uma olhada. Enfim. Rafael? Oi? Alguma coisa que você queira destacar de que o Upper Rising faz de diferente do Fate padrão? Eu diria eu acho que mais na parte de mestragem. Ele tem como eu disse antes, ele tem uma estrutura bem fixa. E é do tipo, e a história evolui para um caminho mais ou menos pré-determinado. Porém, não é um trilho rígido. Há escolhas e opções. Lembra muito, eu acho que é o Boa Vizinhança, que tem uma estrutura parecida. Sim, o Boa Vizinhança, em termos de campanha, tem uma estrutura bem parecida, que você vai evoluindo eventos dentro de uma árvore de eventos até acontecer um evento cataclismático. Sim, ele lembra bastante Boa Vizinhança, só que os eventos daqui, eles têm puxada de tapete e podem mudar completamente o tom do jogo. Exatamente. Um jogo de Upper Rising, ele gira ao redor de missões. Missões têm descrições claras de objetivos, como os personagens ganham pontos de avanço de personagem e o que eles não podem fazer para dar blowback para o governo. Blowback são pontos que o governo, também conhecido como narrador, pode utilizar para adicionar complicações em jogo. Inclusive removendo personagens definitivamente que tenham sido marcados para morrer. Exatamente. Além disso, acho que aqui a gente até pode terminar essa parte. Uma regra importante que existe são as regras relacionadas a segredos e traições. Porque, embora todo mundo, em teoria, esteja na revolução porque quer, na verdade, nem sempre é assim. Alguns estão também agindo com alguns outros objetivos. Às vezes com alguma vingança, às vezes com algum outro objetivo, ou às vezes até mesmo serem agentes infiltrados pelo próprio governo. E as interações entre isso, esses segredos e tudo mais, que também oferecem formas de demonstrar como aquela resistência vai quebrando ao ponto de facilitar o serviço do governo. Eu posso dizer pelo playtest que a gente fez que em momento nenhum teve traidor do governo e o pessoal foi... Como diz, eu só dava corda, o pessoal é que tava puxando. Exatamente, não tive ninguém que era traidor, entretanto o governo avançou numa velocidade assustadora. É, porque o pessoal ficou quebrando o pau entre si e tipo, aquela história. Eu só dei a corda, quem puxou foram os jogadores. Exatamente. Então, acho que isso a gente já deu uma boa pincelada, assim, como era só uma pincelada, se vocês quiserem mais detalhes, espectadores, episódio 39 do podcast, escutem que a gente fez uma análise bastante detalhada. A gente hoje vai fazer uma sessão zero de Uprising. A gente vai criar personagens, vai criar a resistência e vai criar o governo. Caros espectadores, se vocês quiserem nos ver jogando esta mesa, fazer algumas missões, vocês vão ter assim... Dependemos da opinião de vocês. Vocês querem ver isso acontecendo? Entre em contato. Tem o Discord, tem o e-mail. Fábio, o e-mail, por favor, que deu branco agora. É, o e-mail é feitmasterspodcast@gmail.com. Exatamente. Enfim. Também a nossa página no Facebook. Entrem em contato, digam se vocês querem ouvir, se querem nos ver jogando esta mesa. Hoje nós vamos concentrar no que também é um pedido bastante recorrente na comunidade, uma sessão zero, tá? Tenham em mente que essa é uma sessão zero de um jogo que diverge um bocado do Fate básico, do Fate acelerado, que já possui certas premissas e faz certas assunções. Então, tenha em mente que o que vocês verem aqui talvez não sirva para outros jogos de Fate, certo? Certo, mas ainda assim é uma experiência interessante para vocês ficarem por dentro de como é que é uma sessão zero. Exatamente. Vamos dizer que a gente não está fazendo uma sessão zero clássica, nem usando Spark, nem nada disso, mas não quer dizer que todos os sims e nãos e os poréns de uma sessão zero a gente não vai fazer. É, até porque também, pra assim não, e de, do Spark e tal, vocês têm que lembrar que lá no princípio a gente tem, eu acho que no episódio 7, toda uma gama de sessão zero que a gente fez baseado. É, fez algumas, né? A gente usou diversos modelos. E aí. Tem também tanto as mesas mesmo que a gente já fez, que se você já fez parte de uma delas, gente, nós começamos com uma sessão zero. E na dúvida, se você não sabe como conduzir uma sessão zero, aproveita que o iHunt está vindo para o Brasil. Ele tem um formulário com esse tipo. Ele tem um formulário, você só dá a folhinha para o pro jogador preencher. Aquele formulário serve muito bem como limites e véus para qualquer jogo. E já que falamos em limites e véus, já que é uma sessão zero, zero mesmo, eu acho que é bom a gente colocar aqui então os limites e véus. Os sims e nãos dos Fate Masters. Uhum. Quem começa? Eu acho que vou começar com a minha trinca, que eu coloco para todos os jogos e eu acho que é bem abrangente. Primeiro, nada de violência sexual, ponto. Isso para mim é um grande não. Segundo, mas peraí, aí sem nem citação ou tipo, é em... Pode ser, não seja gráfico. Tá. Não tá sendo gráfico, screen. É, não seja gráfico e de preferência com meu personagem ausente, porque isso dá gatilho, isso é tenso. Segundo, gore. Meu grande não, eu tenho um problema com gore, é do tipo, e body horror. Eu sou aquela pessoa que fica nervosa vendo filme com uma mosca, porque eu empatizo muito com essas deformações físicas. Então, para mim, é um grande não. E o terceiro não é a violência contra a criança, que é outro gatilho meu. Bom, aproveitando a lista do velho Lich, violência sexual, no meu caso, é a mesma coisa. Off-screen, sem o meu personagem envolvido. Tudo bem, eu tô narrando, mas nunca se sabe. Então, a gente coloca o... Violência contra crianças ou animais, também é um não, certo? Por ser um cenário extremamente distópico, racismo, xenofobia e outras formas de fobia e violência de gênero, que normalmente são nãos para mim, vão entrar no moderado, certo? No sentido, sabe-se que existe, vai ser descrito, mas não precisamos dos detalhes, precisamos nada muito gráfico. Gore também é um... Gore e body horror também são dois problemas meus. Embora, eu preciso fazer essa pergunta, velho Nietzsche, o Armiger, que é basicamente um ciborgue, entra na categoria body horror? Não entra. O meu body horror é mais transformação física. Ou seja, nada de druidas, de D&D. Eu acho que é mais assim uma pode coisa... De sim. Eu só não podia perder a piada. Uhum. Beleza. Pensando pra mim, eu vou ser bem sincero, tirando o que já foi listado, eu tô tentando lembrar se existe alguma coisa que me impacta. Não, É, nesse presente momento, não. É, eu acho que a gente tem que concordar que vai adotar, se a gente for jogar, vai adotar X-Card, vai adotar todas as ferramentas de segurança que já comentamos numa carambada de vez dentro do Fate Masters. Eu acho que é bom nesse a gente usar o controle remoto. Eu acho bom. Então, controle remoto, tanto controle remoto quanto X-Card vão entrar. Sim. E, a exceção disso, eu não consigo ver nada assim preocupante. Eu prefiro deixar. Eu não sei porque, se é alguma coisa comigo, às vezes eu prefiro deixar um pouco solto e até ser uma experiência de descoberta dos limites, por assim dizer. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu acho válido, mas... Quando você está jogando com um grupo seguro. Você confia no grupo, isso é válido. É, aproveitando isso, Fábio, por favor, gente. O Mr. Mickey colocou isso porque ele confia no grupo. Você não dê uma de preguiçoso, ou então não ache que é frescura, não se acanhe. Não venha com esse argumento, ah, não tem restrições porque eu quero ver o que o jogo pode fazer, o que o jogo pode me dar. Não. É, isso tem que ser uma coisa bem acordada tal, e outra, além de tudo, como eu disse, a gente tá sugerindo aqui as ferramentas de segurança, se algum dia alguém tiver mais fora da casinha, não tiver de bom humor, ou não tiver num dia legal... Tem outros mecanismos para ir ajustando a situação para aqueles momentos. Exatamente. O que o Fábio fez é equivalente de você colocar tampões no ouvido, uma venda nos olhos e falar: tô me jogando para trás, me segurem. Tá? Quaisquer semelhança com o ritmo de iniciação na maçonaria é mera coincidência. Enfim, então, não usem isso como desculpa ou para mascarar que vocês acham esse tipo de coisa frescura. Não. Limites são limites, cada um sabe onde o calo dói e ninguém quer... E jogo é para diversão, não é para pisar em calo. Pisar em calo já tem a vida, obrigado. Ressalva feita. Bom, o primeiro elemento da criação de um... Por mais que a gente já esteja trabalhando com um cenário pronto, que já tem suas premissas, o primeiro elemento que eu acho importante em discutir numa sessão zero... Qualquer que seja, são as questões vigentes no jogo. A questão iminente e a questão presente. Iminente, presente, em português? É, o presente iminente. Presente iminente. Eu acho assim, a gente já tem, claro, algumas coisas já definidas pelo cenário, mas a gente pode também dar os nossos twists ou nossos próprios inputs. É aquela refinadinha básica, né? Apesar que, aí eu vou dizer, porque como ele tem o mecanismo das fichas, tanto do governo quanto da resistência, acho que elas meio que setam todos esses parâmetros. Mas aí, é uma questão pessoal minha, de querer ver essa experiência, vamos dizer assim, mais apuro do que o Uprising tem para oferecer. Mas, eu acho que se alguém quiser colocar alguma... Eu vou novamente aqui, hoje eu tô meio fazendo a Glória Pires... Então, eu particularmente não tenho nenhuma expectativa adicional sobre um possível jogo de Uprising, além do que o Uprising tem a oferecer. Então, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, beleza. Eu já tô adiantando que por mim eu não tenho nada de imediato a acrescentar. Olha só, eu tô seguindo o setup do próprio Uprising, tá? Qualquer adicional, isso aí tá vindo da mão da pessoa que tá na narração. Aham. Uhum. Perfeito, vou seguir também o setup, mas como se trata de um momento importante na sessão zero, vai que, né? Por isso eu perguntei. Beleza. Então, sem questões adicionais. É, sem questões adicionais, porque já é complicado bastante com o que ele oferece. A temática em si já é meio que encaixa certinho na nossa visão de mundo, né? Vamos lembrar que a gente acha o que está acontecendo um tantinho tempestuoso. Para sendo bem honesto e sincero. Exato. Bom, agora vamos com a criação de alguns NPCs interessantes, antes de começar com a criação de personagens. Nós temos, do lado do governo, nós já temos Les Élites, que é a creme de la creme da sociedade de Paris Nouveau. Entretanto, existe mais alguém no governo digno de nota por algum motivo? Agora especificamente não, mas como a gente vai ter que preparar o governo, talvez lá seja ainda um momento mais Então vou deixar pro final, pode ser? Pode, porque esse é o tipo de coisa, normalmente a gente pensaria isso agora, com a questão das faces e nomes, mas como o Uprising já traz a proposta meio fechada, então a gente já meio que inverte a jogada. Perfeito, então. Só lembrando, gente, seria que nesse momento que você criaria alguns NPCs importantes pro mundo. Seria aquele rei, o cara que vocês confiam, o líder do culto maligno, o dono da taverna, o coelho atrasado. O informante também locais, como a casa de alguém importante, um parque... Então vamos partir logo pro que interessa pra Uprising, né? Criação de personagem. Criação de personagens em Uprising, ela é, nesse ponto, muito similar às dos jogos PBTA. Você escolhe uma playsheet, responde algumas perguntas, faz algumas escolhas e acabou. Isso dito, são 9 playsheets que existem. Deixa eu pegar uma lista aqui, porque a memória... Um dia eu já tive isso. Não lembro quando. The Cleaner, The Blue Blood, The Officer... São as 3 playsheets de Les Elites, a classe alta do cenário. Aí, pra deixar claro, o Cleaner, ele é um assassino de aluguel, seria tipo um John Wick da vida. O Blue Blood é parte de uma casta super, de uma nobreza, seja uma nobreza no sentido real, seja, por exemplo, donos de grandes corporações ou qualquer coisa de celebridades ou coisa do gênero. O officer são os militares mesmo, aquele lance dos altos militares, os oficiais militares e coisas do gênero. Obviamente tem mais detalhes, mas a gente tá meio que também num como eu costumo dizer, isso é Fate Master, aqui é o Fate Master Sessão Zero, não Fate Master's Lee. Da Les Citoyens, que estão a classe média, temos The Hacker, The Soldier e The Malcontent. O Hacker é o cara que ele pode até trabalhar, assim, ter seu trabalho dia a dia, mas é o cara que por debaixo dos panos vai tentar descobrir informações adicionais, ou experienciar com a invasão, em especial da Letrillier, que é a rede, que é o sistema de realidade virtual e aumentada de Paris Nouveau, e com isso tenta manipular as coisas ao seu bel prazer. O Soldier é o soldado, né? O bate-pau, o soldadinho. Diferente, vai, tanto do Cleaner quanto do Officer. Ele é o cara que tá ali na linha de frente pra matar ou morrer e sem muita pergunta. É o soldadinho raso, é o polícia. Eu esqueci de brilhar, autoridade máxima. E o The Malcontent é o cara que ele meio que sabe das coisas e... tá descontente com a situação e é vocal quanto a isso. Ele é o cara que ele sabe que tem merda, tipo, e... E vamos botar pra fuder. Tipo assim, ele foi pra rua e não era um pato. Acho que a definição é essa. Entendedores entenderão. E da classe baixa, Les Naturel, temos... Les Naturel, olha só. Les Ilês. Temos o Deicid, The Natural e The Armiger. O Exit, ou o Citoyen, ele já foi parte da sociedade maior da Paris Nouveau, com a integração na rede de realidade aumentada, mas por alguma razão ele teve seus implantes anulados, seja por vontade própria ou por alguma coisa que ele fez. E isso torna ele um excluído da sociedade, tanto quanto o resto dos Exilés. Uma coisa importante é que o Zezilê tem seus mecanismos para, entre aspas, participar dessa realidade em alguns níveis, mas não no nível o suficiente para interagir socialmente, para ser, vamos dizer assim, uma pessoa socialmente funcional dentro dessa sociedade. Aí, The Natural, o natural, por alguma razão, de qualquer porte, desde um problema biológico até uma crença religiosa... Ou simplesmente ser parte de uma minoria que o governo definitivamente quer excluir da sociedade para renovar, o Natural ele não teve nem a chance de ser franqueado para receber implantes ou coisas do gênero. ele simplesmente sempre viveu a à margem. Então, pra ele, isso não é novidade. Diferente do Exit, que ele caiu em desgraça, por assim dizer. E o The Armiger? O Armiger, ele... Vamos dizer assim que ele é o resultado das experiências que o governo fez e que o governo quer dar um jeito de jogar pra debaixo do tapete. Em especial aqui, o Armiger é muito assim... A definição que dá no livro é uma coisa assim, você foi criado com um propósito destrutivo, você foi transformado em algo bizarro por com um propósito destrutivo, aí não importa se é por sim, implante, mudança genética, não interessa. O governo manipulou você, de alguma forma, o seu corpo, para um objetivo destrutivo, você conseguiu escapar disso de alguma forma e você tornou o seu corpo uma grande... uma forma de arte em destruição ou vice-versa. É aquela história, o teu objetivo é literalmente tacar fogo em tudo. Você levou a destruição e a morte a um status de arte. E pra quem gosta de cyberpunk em geral, é o cara que se entupiu de cromo. Esse é o momento que fica mais punk e menos cyber. É mais cyber e menos punk. Don't take it. Isso dito, vocês já pensaram com qual playsheet vocês vão? Já. Fala você primeiro, então. Eu devo pegar um hacker. Alguém que a vida não foi quase legal, mas ficou quase. Tá. E eu vou de Blue Blood. Citoyen e o LT. Muito bom, muito bom. Estou gostando. Bom. A ideia é que esse personagem ele ganha dinheiro provendo coisas que as outras pessoas não podem ter normalmente. O meu foi do tipo, eu era pra estar trabalhando, vivendo a vida bem, entendeu? Enfiando os meus bloquinhos, só que glitchou. Eu vi que os bloquinhos estavam mandando fazer. Eu, não, essa coisa não vai acontecer, porque sou eu que vou morrer. Por que definir o playsheet e a classe social importante? Porque são os dois primeiros aspectos de qualquer personagem. A classe social é um aspecto, a playsheet é o segundo aspecto. Próximo passo, criar os outros 5 aspectos que o personagem tem. Que é um jeito a la PBTA, você não tem, não é uma criação livre como em outras situações de Fate. Cada playsheet tem perguntas e você cria os aspectos respondendo essas perguntas. No caso... O velho Lich pegou o hacker. Ele tem 5 perguntinhas de hacker ali. Ele vai responder cada pergunta e vai anotar o aspecto com base na resposta dada. Mesma coisa pro Blue Blood do Mr. Mickey. Então vamos fazer de uma pergunta para cada, até para não ficar cansativo? Sim, mas antes deixa eu entrar em 2 detalhes importantes. Gente, quando fala que não tem, é que não tem mesmo. Inclusive, você não tem nem conceito e nem dificuldade. Até porque parte-se da premissa que o seu conceito e a sua dificuldade, a playsheet meio que já embute. Já traz essas expectativas meio nesses dois aspectos, da classe social e da playsheet. E existe um quinto aspecto, que é aquela história. Por que você se uniu à La Resistência? Por que você se uniu à Resistência? É aquela história, você não tá lá de feliz. Deve ter um motivo pra isso, e aí você vai dizer o porquê. Aí muda, aí é cada um por... E aqui tem uma regra importante que a gente esqueceu de comentar, que existem mecânicas pra alterar no meio do jogo os aspectos. É aquela história, o aspecto é verdade até deixar de ser. Uhum. Isso vale muito no Uprising, não vou entrar muito nos detalhes, mas é aquela história. Isso é importante comentar até pra dar a ideia de como esse negócio funciona. Beleza? Exatamente. Quem quer começar? Posso ir. Então, você é o Blue Blood. Sua primeira pergunta: da onde sua riqueza e seu privilégio vêm? Eu consigo aquilo que foi deixado para trás e que o governo e que as pessoas consideram interessante. Eu vivo. Eu ganho dinheiro baseado no. Aí, deixa eu formular isso de uma maneira legal. A ideia é que ele ganha o dinheiro e o privilégio dele vem de obter coisas, em especial coisas que foram perdidas na queda. Já sei. Faço o meu futuro baseado no passado. Boa. Velho Lich, hacker. Sim. Qual é a sua reputação na infosfera? Olha só, eu construí a minha reputação na infosfera muito na base do sangue, suor e lágrimas. Eu fiz muito serviço de hackeamento para evitar que famílias fossem desfeitas. Eu sou considerado um homem de família. Então, o aspecto que eu tô aqui, eu até pensei por fazer algo bonito do aspecto, é assim, não veio nada nesse ponto, mas eu tenho uma ideia que eu acho que vai ficar dessa maneira aqui. Se me escrever aqui, eu falo bonitinho, porque é mais fácil. Beleza, lembre-se de editar a ficha de vocês no fare.app. Essas fichas a gente depois vai disponibilizar. Mais uma razão para elas ficarem preenchidas bonitinhas. E assim que vocês editarem, salvem, que é para não correr o risco de uma pane elétrica e a gente ficar com informação perdida. Fato. Ok. Meu aspecto é a ponte entre a sua felicidade e a sua realidade. Boa. Isso nos passa para a próxima pergunta para o Mr. Mickey. O que você quer, mas não consegue comprar? Já sei. A ideia é que, apesar de tudo, dele gostar da vida boa e tal, ele é um saudosista de um passado que ele não viveu, sabe? Sim. Ele é um cara que ele, tipo, apesar de tudo, se ele pudesse pura e simplesmente largar os implantes e se enfiar pra fora dos muros de Paris Nouveau, ele faria no mesmo instante, mas não é algo tão simples assim. Então ele quer uma vida mais simples, sem neon. Até eu explico um pouco do porquê ele faz o que ele faz. Show! Próximo a ser perguntado, nosso velho Lich. Justo. Qual hack que eu queria ter feito, mas você... Não conseguiu puxar. Mas não fiz, né? Exato. Então, eu tentei hackear a Condessa. Mas estamos com desejos suicidas hoje? Então, foi ela que mandou eu morrer. Por quê? Porque você tentou invadir ela. Não, eu não sei até agora. Eu fui bater a porta pra saber. Então... Opa, desculpa, continua. Continua. Não, é porque antes da gente continuar, é bom acrescentar isso do cenário do Uprising. Pra quem jogou o jogo Coup de board game, os seis personagens de lá, eles são a elite de verdade, porque a classe social mais alta em Paris Nouveau é a Société. A elite são as pessoas que estão mandando no jogo todo, não é no 1%, não é o 0,1%, é o 0,00000001%. É aquela história, o pessoal que vai com você até a cova, mas descer com você no, nela não vai. Eles têm muito poder, muita influência e podem fazer favores incríveis. Em compensação, os favores que eles podem pedir de volta são única e exclusivamente dependentes do capricho deles. Pois é. E alguém resolveu entrar na rota da única pessoa que pode... da verdadeira portadora do cartão de saída livre da prisão, porque a Condessa, o grande favor que a Condessa pode prestar é simplesmente, tem alguém atrás de você, tá bom, não tem mais. É, ela consegue eliminar qualquer condição, ela consegue inclusive eliminar a condição de marcado pra morrer. É, infelizmente, eu recebi do nada essa condição no passado. Por ela. Por quê? É, isso é que você não sabe. Pois é, e o meu aspecto é um mistério a ser resolvido e uma mentira a ser desmentida. Eu não fiz nada para merecer um marcado para morte. Eu consegui me livrar do marcado para morte, mas eu não mereço essa minha marcação, por enquanto. Terceira pergunta. Mr. Mickey, de quem você depende para conseguir as coisas que você quer? Na verdade, ele obtém as coisas dele a partir de uma grande rede formal e informal de funcionários e, na falta de termo, melhor, servos. Sim. Formal e uma coisa importante, e informal, porque tem coisas que ele obtém que normalmente não é lá muito bem visto. No mínimo, não é muito bem visto de se obter, visto, é de ser obtido. É, na melhor das hipóteses, é considerado gauche, né? Considerado algo básico, sem muito valor. Na pior, até considerado traição. De. De funcionários e serviçais. Eu vou colocar serviçais mesmo. Enquanto isso, velho Lich, sua próxima pergunta: em quem você normalmente confia para ajuda no Meet Space? Eu tenho um contato. Não é bem contato, ela é muito mais uma informante. O nome dela é Cláudia Maré. Cláudia é uma informante. É uma informante. Ela sabe quem e onde vai ser feita as execuções. Ela fica de olho nos quadrões da morte. Salvando aqui para depois colocar esse personagem. Registra aí o aspecto, velho Lich. Sim, peraí. Enquanto você registra o aspecto, vamos para a próxima pergunta, Mr. Mickey. Quem está interessado em usurpar o seu lugar de direito? Eu não estou pensando em ninguém assim muito específico, mas a ideia de eu vou colocar... Pode ser uma organização, pode ser até o próprio Duque, porque o seu personagem tem, assim, várias áreas de interesse mútuo com o Duque. Eu tô pensando naqueles que desprezam o passado, pura e simplesmente. Pode ser... Sim, pode. Pode ser algo mais... Eu tive uma melhor. Aqueles que desprezam o passado, ou seja, quase todo mundo. Bonito. Que é aquela ideia de, tipo, as pessoas acham que o que eu faço... Assim... Só tem. As pessoas não gostam do passado, elas gostam das coisas que fica... bonitas que ficaram do passado, sabe? Show. Seguinte. Sim, prossiga. É filosófico pra caramba, mas é isso. Normal. Velite, em quem que você quer dar uma pernada? Em quem eu quero dar uma rasteira? É. Ah. Tem um outro hacker. Esse é. Total chapéu branco, tá assim, tá total no lado do governo. E ele é parte de um movimento de colaboracionistas chamados de Sangue de Silício. Eu quero eles levando a pior. Maneiro. Esse hacker não tem nome, né? Não. Tá. É uma organização. Tá, eu tô deixando isso anotado aqui. E por fim, a quinta e última pergunta, que é a mesma para todo mundo. Começando pelo Mr. Mickey, já para manter a ordem. Por que você se juntou à Resistência? É simples, quero uma vida real de verdade. É real, realmente real. Boa, um bom motivador. Velho Lich, por que você se juntou à Resistência? Voltar a ter paz de espírito e trazer paz de espírito para os outros. Show. Então faltam só vocês finalizar a anotação dos aspectos. Já tá finalizado aqui no meu. Falta o velho Lich, então. The Hacker. Ok. Velho Lich. Acabei de salvar aqui. Isso. Beleza. Eu não vou fazer o sorteio dos segredos agora. Por quê? Se a gente for jogar essa mesa, o que vai ficar a critério dos nossos espectadores, eu faço no início da sessão, certo? Certo. Isso. Agora vamos continuar o preenchimento da ficha. Os meios. Uhum. Os meios são quatro. Fight, Manipulate, Maneuver e Observe. Ao contrário de um jogo de Fate padrão, que você tem certos números para distribuir como você quiser, em Uprising você tem opções bem fixas. Por exemplo, The Blue Blood tem três opções. Fight mais 1, Manipulate mais 3, Maneuver mais 2, Observe mais 2. Essa é a primeira opção. Fight mais 2, Manipulate mais 3, Maneuver mais 2, Observe mais 1. Segunda opção. Fight mais 1, Manipulate mais 2, Maneuver mais 2, Observe mais 3. Terceira opção, tá? Existe uma quarta opção, tá, gente? Que não está no livro. Entretanto, o próprio Eu não lembro se foi o Hicks ou Balseira que colocou no Drive-Thru RPG num dos comentários no Uprise. Eu tô abrindo aqui agora pra verificar. É porque, lendo o jogo, eu encontrei um erro de concordância entre as páginas. Tem um erro de concordância entre duas páginas, certo? Aí, entrei em contato com a Evil Hat pela Drive-Thru. Pela Drive-Thru RPG. Em resumo, apesar de ter essas três opções, no fundo, se o somatório der 8, tá valendo. Qualquer distribuição que o somatório dê 8, tá valendo. Tá, eu vou até tirar o print aqui da resposta do Fred e passar aqui pro servidor pra gente colocar na página da publicação do podcast. Mas enfim, além dessas três opções, já que veio a palavra de um dos desenvolvedores, sinta-se livre para fazer qualquer distribuição que no final some 8, certo? Eu já peguei a que eu queria. É, eu também já tô com a noção do que eu quero aqui. Então é só distribuir e salvar. Mandei pelo Discord a imagem do print da página do Drive-Thru com a postagem do Fred Hicks, tá? Pra depois a gente incluir no show do episódio. Aham, beleza. Enfim, vou aguardar vocês fazerem a distribuição pra gente passar pro próximo passo. Pronto aí, Mr. Mickey? Prontinho, já salvei, já fiz os dois e já fiz a distribuição. Próximo passo é a recarga. A recarga inicial em Uprising é 2 e, como sempre, você pode gastar 1 de recarga para pegar uma façanha adicional, certo? O personagem começa com 3 façanhas. A primeira delas é determinada pela classe social. Mr. Mickey, como está jogando com Blue Blood, começa com Great Wealth. Porque eu tenho grande riqueza, qualquer equipamento que eu compre custa 1 ponto a menos por um mínimo de 1. Ele já começa com essa façanha. Ele pode escolher entre mais 2 façanhas, entre uma lista de 5 façanhas que já são pré-definidas e variam de playsheet para playsheet. E ele pode gastar 1 recarga para pegar uma terceira façanha, certo? Faça suas escolhas, Mr. Nick. Mesma coisa para você, Avatar. Eu já tenho aqui as minhas. Show, só marcar na ficha. Justíssimo, eu vou salvar daqui a pouquinho aqui que eu... Também já tenho as minhas e eu vou abaixar a recarga em 1. Beleza. Vai na... Vai você também? Quem quer começar a falar... Pode ser eu? Vamos lá. Além de Great Wealth, eu peguei Money Talks, como a grana fala. Eu posso, quando eu comprar um equipamento, eu posso reduzir o custo por 1 ao mínimo de 1. Só que quando eu faço, o narrador recebe 2 blowback. Peguei lidando com favores. Sempre que eu... Como eu lido em favores, com favores, quando eu conseguir, eu ganhar a vantagem em uma situação social, ou seja, eu criar uma vantagem em uma situação social, eu ganho um boost adicional. Show. E a câmera me ama. Quando a câmera... Como a câmera me ama, eu posso fazer trazer uma vantagem por preparação ou por manipulação, por prep, maneuver ou manipulate, sem precisar gastar uma ação de preparação. Uma cena de preparo, sim. Uhum. Mas só se eu deixar... Só se eu fazer a imprensa saber algo muito escandaloso, que daria 5 blowbacks pro narrador. Faça as marcações, reduza sua recarga em 1 e salva aí a ficha. Velho Lich, o que você fez aí? Além do Another Citizen, que eu já pego de graça, que porque eu sou um ou qualquer cidadão, eu posso ignorar os efeitos com Compromised e Blacklisted até o fim da cena, uma vez por sessão. Missão. Aqui tá por missão, desculpa. Aí eu peguei Spoof mais My Markers, que é basicamente eu engano os meus marcadores. Porque eu posso enganar os meus marcadores, uma vez por missão, eu posso imediatamente limpar uma condição compromised. dando para o mestre 2 blowbacks. Eu tenho o Spike in the ER, que é porque eu posso dar um pico na realidade aumentada, eu posso gastar um ponto de destino para tirar todos os blanks e os agentes de uma zona sem fazer um rolamento nenhum, causando uma atividade adicional nas suas caixas neurais. GM recebe um blowback cada um que eu tiro da cena. E por último, eu peguei Spoof the ER, porque eu posso trapacear a realidade aumentada, eu posso entrar na cena disfarçado de qualquer um. O disfarce é um aspecto que está ligado a um boost. Sim, porque em Up Rise, os boosts, se eles não puderem ser... quando um boost é criado, se ele não puder ser vinculado a um aspecto, ele tem que ser usado no turno seguinte, senão ele é perdido. Caso ele possa ser vinculado a um aspecto, ele dura enquanto aquele aspecto durar. Temos, então, meios, recargas e façanhas. Isso finaliza, portanto, a nossa criação de dos personagens. Agora vamos para o próximo passo, a criação da resistência. A resistência, ela tem uma ficha própria dela, certo? E ela, a melhor maneira de escrever é uma tech tree. Ela possui habilidades que você vai comprando, desbloqueia outras habilidades e vai nessa sequência até você chegar no momento da última habilidade que detona a revolução, que é o endgame, no qual a resistência é a missão especial no fim do endgame, no qual a resistência vai tentar derrubar o governo de uma vez por todas. No caso da resistência, são 3 tech trees: intel, resources e suporte. A resistência, ela é criada coletivamente, tá? E são jogadores que criam, que gastam, nesse primeiro momento, compram as habilidades da resistência. Eles têm 2 pontos para gastar e eles podem liberar o que eles quiserem, intel, resources e suporte. Lembrando, como é uma tech tree, para comprar a habilidade que está na segunda linha, primeiro tem que ter a da primeira linha. Por que aqui? Vamos pegar aqui a linha. Não sei se vocês conseguem abrir a ficha da resistência que está no páreo. Vocês conseguem? Tentamos aqui. E aberta. Uhum, eu consigo, só um minutinho. Só um minutinho. É, aqui eu tenho que rolar. Pode ir, eu consegui abrir. É quantos que cada um pode ter? 2 pontinhos que vocês têm. Ok. Eu fiz o melhor possível no Fari para manter as linhas. Então tá realmente, a primeira linha é o Tier 1, a segunda linha é o Tier 2, e por aí vai, tá? É, eu tô pegando Intel, The Dream Archive Access, que é uma vez por missão, antes de fazer o rolamento, descubra uma oposição passiva ou meios de saber o nível da oposição. Beleza. E eu tô pegando em suporte o Hearts and Minds. Você ganha mais 2 de boost em manover, para preparar vantagens. Concorda, Mr. Dickey? Qual que era o outro, além do Hearts and Minds? O Train Archive. O que eu não posso fazer é marcar. Aqui na tranquilo, já tô marcando. Esses 2 mesmo, Mr. Mickey? Beleza, então tá salvo. Agora, vamos aos outros detalhes do governo. O aspecto... Não, do governo não, é da resistência. Eu falei errado, da resistência. O aspecto manifesto. Uhum. O aspecto manifesto é aquilo que é... Qual é o objetivo declarado da resistência? Eu acho que eu tenho um aspecto interessante. Sim. Trazer o mundo natural de volta. O retorno ao mundo natural. Afinal de contas, eu vou fazer uma alteração. Ninguém fica empilhando... Retorno à realidade natural. Justo. Que ao mundo natural fica parecendo coisa do lesesilese, entende? Meio específico. Entendi. O aspecto weakness, que é o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles, enfim, a fraqueza que a resistência tem. Uma sugestão. Manda. Ideais de mais, atos de menos. Beleza. E vou preencher o cache da resistência. São 3 pontos são três pontos de destino que ficam no cache da resistência. O cache serve para que os jogadores usem esses pontos durante as cenas de preparo ou em qualquer ou na base da resistência, como se fossem fate points deles, tá? Eles usam os fate points da resistência como se fossem um deles. Então tem três ali bonitinho e com isso criamos a resistência. Vamos ao governo, Le Bus Enfant de la Patrie. O aspecto slogan. Slogan é o que a propaganda que o governo faz de si mesmo. O que ele diz, para que, que ele serve para os cidadãos. Eu vou sugerir, então. À vontade. Oportunidade, segurança e prosperidade. Perfeito. Oportunidade, segurança, prosperidade. Gostei. O segredo. É o aspecto que descreve assim, o segredinho podre e sujo do governo. A princípio, só a resistência sabe desse segredo, mas com o trabalho apropriado, ela pode expandir esse conhecimento e esse aspecto pode ser utilizado contra o governo em outras situações. Eu vou sugerir um, Übermensch. Que na verdade é o escândalo, eu coloquei aqui segredo, não sei porquê. Tudo bem. Übermensch, homens superiores, é isso? É, eles estão tentando, eles estão partindo de uma premissa de um darwinismo social para criar uma, tentar criar uma espécie de super casta, alguma coisa do gênero. Darwinismo social para criar o Ubermensch? Eu usaria, porque o Ubermensch dá cara mais da coisa que é aqueles, eu sou superior a você e foda-se. Eu diria de eugenia social. Boa. Que aí fica bem, bem cara assim de gente que, tá, que gosta de mostrar que o exodorante está em dia, esticando o braço. E por fim tem o banco. O banco é um depósito de pontos de destino que o narrador pode recorrer, mas ele começa em zero e ele é preenchido conforme ações que acontecem durante o jogo e tal. No início de cada missão, eu posso sacar pontos de destino desse banco para que eles contem como parte do meu orçamento para a missão, tá? Mas não se preocupem, eles começam em zero. Vamos comprar os avanços do governo, das tech trees do governo, corporate, military e security. Os jogadores decidem um, a narração decide o outro. Jogadores, qual é o avanço que vocês querem dar para o nosso governinho? Eu tenho duas sugestões, Fábio. Primeiro, em security, Joint Surveillance. A vigilância. Não, a gente escolhe um, então a gente. Sim, eu falo duas sugestões, sim, aí você escolhe um. E o outro eu colocaria, eu sugiro o taxation, a taxação. Eu acho que taxation é o mais óbvio, é o que pode começar melhor. Porque okay, então. Escolheram taxations? Exatamente. Pô, então eu vou descer nessa tech tree e colocar o Age Negotiations. Beleza. Ou seja, no start, no início de uma cena de preparo, eu taco dois fate points no banco. Aí no início da missão tem dois fate points para sacar adicionais. Automático. E isso, queridos, tem um nome. Vaselina. Porque eu não tô nem colocando pomadinha, não. Tô falando do clássico. Vaselina. E com isso, gente, nós terminamos a criação tanto da resistência quanto do governo. Agora que nós já temos uma ideia mais ou menos, vamos voltar àquele momento de criação de alguns NPCs pra, tanto para a resistência quanto para o governo? Que tal? NPCs e locais. Eu vou, para a gente também não sobrecarregar a bagaça, eu vou pedir só uma face e um local para cada, pode ser? Sim. Para dar uma ideia de como a coisa funciona. Então, eu vou sugerir as funções, tá? A face, alguém importante dentro do governo, a face do governo. O local, algum lugar importante que o governo, algum lugar importante associado ao escândalo do governo. A face da resistência, a liderança da resistência. E o local é alguma coisa, algum lugar específico importante dentro de La Cave, que é a base da resistência. Certo? Acompanharam? Acompanhamos. Sim. Você quer dar alguma ideia, ou Velite? Eu tenho um local em mente que é um local importante para o governo, que é o templo em Montmartre. Uhum. É um prédio relíquia da Velha Paris. É uma enorme igreja e que lá ele costuma usar como símbolo da prosperidade deles, que nós defendemos a Paris de verdade, e este prédio é a Paris, é a alma de Paris. É que sobreviveu ao grande cataclisma. Uhum. Eles usam esse prédio para essa função. Já temos um aspecto naturalmente enganchado nisso, ponto focal de nostalgia. Eu acho que a alma de Paris fica mais interessante. Mas fica mais interessante, a alma de Paris, gostei. A igreja é linda, tá? Só pra contar. Aham, beleza. Eu vou colocar, então, uma pessoa associada a ela. Sim. É... Jerome? Jerome Duchamps. Ele é o... Deixa eu definir. Ele é o... Senhor, mestre do culto ao futuro. Esse culto ao futuro, ele seria a visão por trás de tudo que o governo faz, em termo religioso, por assim dizer. É uma espécie, seria uma visão propaganda. Isso, só que numa coisa que não é... É uma religião, mas não é uma religião. E ao mesmo tempo que tipo dá a entender... Positivismo. Isso. Tipo positivismo. É mais uma doutrina filosófica do que uma religião. É uma coisa filosófica que tem cara e tom de religião. Sem ser a religião. Exatamente. Sim, é uma escola de ética e moral. Ah, isso a gente pode descrever depois com o tempo. Sim. E última pergunta, um aspecto que me explica por que Las Elites ou por que, que o governo faz questão de manter esse lugar além da religião. Um centro secreto de pesquisas. Eu colocaria que é o local onde eles preparam o próximo homem. O berçário. O berçário. O berçário do Ubermensch. Do próximo homem. Beleza, isso dá conta do local do governo. Sim. A minha sugestão é um... Pode parecer esquisita, mas toda forma de governo distópico ela é extremamente dependente de burocracia. Uhum. Entre o... Não é ele? Meu irmão, deu branco aqui. Société. Société, isso. Temos um Société... que é um burocrata de médio para alto escalão, que faz um controle de informação gigantesco. Ele é o, tipo, vice-ministro de propaganda, diretor do departamento de comunicação do governo. Alguma é uma pessoa com um nome bonito desses e que você automaticamente odeia. Sim, porque cuja função desse cara é o bom e velho controle de informações. Quem pode saber o quê dentro da sociedade? Uhum. Que tipo de notícia é divulgada? Qual é o tipo de propaganda que a gente vai direcionar naquela classe social? E por aí vai. Aham, uhum. Tá. Eu já deixei anotado aí, depois você preenche com uma ideia. Com as ideias. Eu tô pensando que um dos pontos de encontro da resistência possa ser um velho depósito no... Ai, caramba, calma aí, deixa eu preparar. É um velho depósito na... um velho depósito os velhos depósitos na periferia. Uma coisa simples. Um velho na periferia? Uhum. Tem um refino pra essa ideia. Fala. Não é um velho depósito na periferia. É um antigo ginásio na Vila dos 100 Mil. A Vila dos 100 Mil é um dos bairros mais pobres de Paris hoje em dia. E é do tipo... Parece... Como posso dizer? parece um grande Minha Casa Minha Vida, com um sprite bem velho, meio caindo aos pedaços já. E aqui eu vou colocar um nome, né, que é a Selene, Selene Beauchamp, que a comandante do, é dos, na falta do termo, de um termo melhor, os resgateiros, como eles ficam ficaram popularizados. Que eles são, assim, o meu personagem tem aquele lance que dele viver do passado. E esses resgateiros são pessoas que ele meio que compra as coisas, barra coordena as coisas, barra, enfim. É, ela é uma das poucas pessoas com trânsito livre. Uma das poucas exilê com trânsito livre para Inovo. Show. É. E os resgateiros conhecem Paris como a palma da mão. Isso só nos deixa com a questão da liderança da resistência. Seria interessante se isso ficasse também aberto, tipo, a gente pode não conhecer necessariamente o... Quem é o líder? É, quem é o líder. Mas eu tenho um título pra ele, ou pra ela, que é maestro. O maestro é que rege a gente. Ele mantém, a única coisa que a gente sabe é que o maestro, ele organiza esses concertos de música sem aditivos eletrônicos, que é um grande resgate, e ao mesmo tempo é o tempo desconectado das pessoas, e do tipo, então, tá lá, ele existe, mas ele usa de outros meios para passar as ordens, ele só nos coordena. Uma coisa importante é que, na verdade, nem as estatísticas, nem nada seria muito necessário também aprofundar demais. Então, por exemplo, se simplesmente a gente quisesse deixar o nome do... A alcunha do líder da resistência é o maestro. O resto a gente pode descobrir durante o jogo. Sim. Exatamente. Até porque nós não somos alguém importante ainda na resistência. Que é a base, no avançar da história, que a gente descobre o nosso papel nesse plano doido desse maestro. Beleza. E lembrando, como tem uma instrutora de missões, fica fácil o mestre estruturar todo o mistério do maestro encaixando na estrutura. Acredito eu, portanto, que já tenhamos uma boa criação, podemos dizer que com relação ao Pirraiz, a nossa sessão zero já tá feita, né? Sim. Bom, gente, isso, apesar de ser sobre um jogo não convencional, mas uma sessão zero é essencialmente isso. Você discute, cria e... Prepara alguns aspectos, algumas coisas iniciais, e o resto vai sendo... Vai saindo de dentro da aventura mesmo. Sem contar uma outra coisa muito interessante. Outros jogos costumam ter, assim, uma sessão zero mais longa para preparar tudo. No caso do Uprising, ele é bem guiado, ela pode ser feita muito rapidamente. É, como vocês viram, a gente está aqui comentando, explicando, não sei o quê, de gravação bruta a gente deve ter 1h20 só. É, por aí. E é isso, senhores. Se vocês gostaram dessa nossa empreitada com Uprising, dessa sessão zero, comentem, comuniquem, nos avisem, que digam se vocês querem que a gente jogue uma outra missão usando esses personagens, usando essa Paris Novo, essa resistência, esse governo. Seus comentários são sempre muito importantes para os espectadores. É que fica mesmo aquela velha coisa que a gente sempre diz, né, gente? Críticas, sugestões e tudo mais. Se quiserem ver a gente jogando Uprising, manda, façam seus comentários, enviem seus e-mails, porque a gente precisa saber o que vocês estão curtindo ou não, porque até pra gente poder, como sempre, manter aquela métrica, né, gente? Exatamente. Quanto mais feito, melhor. Sempre, quanto mais feito, melhor. E é isso. antes da gente encerrar essa gravação, alguém gostaria de deixar algum recado? Por agora, a gente recebeu alguns e-mails, depois eu vou conversar com o pessoal internamente. Eu peço desculpas que aconteceu uma série de coisas aí na minha vida. Como eu acabo recebendo os e-mails do Fate Masters, eu acabei não repassando, mas não se preocupem, os e-mails foram lidos e vão ser repassados. Eu vou conversar com o pessoal pra gente ver depois o dar prosseguimento das coisas, beleza? É só pra deixar o recado claro que a gente não houve esquecimento, tá? Okay. É, houve, mas não houve. Beleza, então. E Neto, o que houve foi um atraso na transmissão. Aham. Uhum. Gente, e, não é isso. É, e é isso, né, gente? Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. Melhor. E a gente se vê na próxima. Não se esqueça. Até mais. Até mais, gente. Falou.